Oi, Victor Mike Charlie vai receber vetoração para final visual, cabeceira 197 Salvador. Gente. 35 com curva à esquerda, 2223. Abraço. Está arremetendo para a base da 197. Gente. Poderia informar o vento para o 5345? Zero zero com 08. Obrigado. Delta, pouso autorizado, cabeceira 17, vento uma centena, 7 nós. Eco Delta, está na fase baixa aqui, acabou. Obrigado. Então, né, 6200, na escuta. Torre Salvador, o azul 4208, ingressando via Lima. Gente, prossiga táxi Lima, Mike, Quebec, chama na Quebec. Lima, Mike, Quebec, o azul 4208. Desafio do azul, autorizado descida para 2000 pés, ajuste 1015. Senhor, curva direita agora para o 050. 2000 pés, 1015, 050, direita, 4290. 1129, liberando próxima direita, bom dia. Cadu. Cairo Lourenço, 1000 pés, na Reaché, pista 17, curva direita, controle 119.35, torre 119.6. Responda 0161. Solo 35345, na posição 8, ponto para pushback, acionamento. Vira, Mike Quebec, para pushback, acionamento, chame. Tá, chame torre 1-1-1-2 nesse momento. Ponto 26. 345. Chame 5345. Autorizado táxi. Autorizado pushback. Chama na Oscar. Mais um 4208 para a Quebec. Azul 4208. Você tem condições de agilizar até a cabeceira 17, decolagem autorizada pela torre? Então ingresso via Quebec até a cabeceira 17 e reposte para outra decolagem. A gente do azul tem boa visibilidade no setor? Afirmativo, senhor. Visibilidade está excelente aqui, senhor. 4298, agora para interceptar a final visual, curva direita para o 120. Direita, 120, 4298. Perdão, 4298. Guardião, o senhor teria condições de decolagem a partir do passe do Graé e decolar direto do litoral sul? Informe. Dorme fora do solo, guardião. 40 e já estamos visual. Gente, cheque de repouso, cheque trem, chame torre 118 decimal 612 4298 da Azul. 18612 é belíssimo, Pedro. Então, obrigado, até daqui. Até a próxima. Até a próxima. Controle? Escuta, senhora, prossiga. Presente, chame Recife, 1260, alternando 1288. 260, 1288, obrigado, bom dia. Bom dia. Guardião 07, avistado, decolou ao 33, chame controle em 1935, bom voo. Obrigado. 3000, ajuste 1015. 3000, 1015, leve 5826. 5826 da hora, tá efetuando algum desvio? Não, negativo, tô voando na proa de TAP. Foi autorizado voar na proa do NDB Salvador. Oh, perdão, então não recebi a mensagem, tá? Vai voar o NDB, o F5826. 5826 tá no nível de voo 190, acredito que não esteja no visual do setor. Quando mais próximo, receberá a vetoração para a final, visual cabeceira 17 de Salvador. Controle, Guardião 07. Guardião 07, 510, litoral sul, reporte visual com local de pouso. É, vai fazer um sobrevoo no setor da Fonte Nova, 500 pés na sua escuta. Gente, o Guardião 07 está autorizado 500 pés, seguir para o setor da Fonte Nova, reporte iniciando sobrevoo. 7. Salvador Web, 5826. 5826 da Web, prossiga. Eu vou necessitado mais... órbita aqui, numa espera aqui na posição ITAP, a senhora me autoriza? Autorizado, espera sobre ITAP para perda de altitude, confirme. Não, negativo. É, eu preciso na espera aqui em ITAP para fazer uma avaliação aqui no nosso posto. Sim, está autorizado. Então, iniciar a espera ITAP, o 5826, tem descida ainda autorizada para 3000 pés, o ajuste 1015. Gente, então estou iniciando agora pela esquerda, espera ITAP, posso manter 9000? Autorizado. Oi, Recife 5245, aguardando para ingresso. Você está onde? Estamos no pátio, na entrada da cabeceira 35. Pode prosseguir o táxi Lima, Mike, Quebec, chama na Quebec. Lima, Mike, Quebec, sim. Controle Salvador, bom dia, Azul 408, cruzando 1500, só escuta. Azul 4208, está sob contato radar, sobre o 370, saída Pucajamo, Aracaju. Ah, o 370 na Pucajamo, 4208. 4208 da Azul, se desejar, da presente voa pro de Jamo, após Jamo, Aracaju. Jamo, Aracaju, 4208. Controle ao Guardião 07. Guardião 07, prossiga. É, vai manter aqui o setor próximo à paralela, na vertical do centro tecnológico, por 10 minutos e chamará no abandono. Gente, o Guardião 07, reporte livrando o setor, mantenha 510, temos algumas decolagens da 17, já que a 1028 está fechada para desemborrachamento. Ok, sem interferir na 17, vai estar nas suas curtas 07. 4298, solo 36, vai liberar a esquerda. Aguarde chamar o solo em 1219 antes da Mike, tá ok? Para informação, eu tô com trip, tô fatiando trip, mas não vai ter feria, então não funciona. Gente, Vitor Mike Quebec, informa o vento 090 graus, 10 nós, livre de decolagem, cabeceira 17. Teste via Lima, fica atento ao sinalizador da Inferna, Lima, você vai para o pátio 1 no portão 03. Pode dobrar a esquerda, você não pode seguir em frente não. Autorizado ingresso, o trip 5345, informe pronto para decolagem. Vitor Mike Quebec, decola aos 38, chame controle em 1935, tem um bom voo. 1935, até lá. Polo Salvador, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, é o nome do PET, corredor é Xerra, porte farol da barba. Não precisa ser estimado de pouso. Afirmativo, sua informação estimada de pouso é aos 55 e se autorizado 2500, voa direto Cairo. O Vitor Mike Quebec está autorizado DCT 2500, ajuste 1015. DCT 2500 na ajuste, autorizado DCT, reportará atingindo 025. Web 5826. Do controle. O senhor recebeu quantas horas de sobreposição em TAP? No momento eu não consigo me precisar, eu tenho mais umas 3 ou 4. Está fazendo avaliação aqui do nosso posição no hotel. Gente. Informação, nós decolamos agora há pouco um tráfego de pequeno porte, está mantendo no 1000 pés, está subindo para 2500 pés, mas não vai interferir com a sua decolagem, prosseguindo via linha do litoral sul, livre decolagem, trip 5345. Eu sei que a difícil é um problema quase insolúvel, mas nós estamos com um voo aqui totalmente estourado em peso para a decolada 17, seria possível haver de alguma forma uma interrupção aí do trabalho do pessoal para a gente decolar, não? E a gente coordenaria isso? ...08 controle. Escuta, o 408. Está presente a proa do Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, 408. Decola aos 41, chame agora o controle 1935, bom voo. 1935, 1935. 107, autorizado, setor da fonte nova 510. Controle 35345, decolado, passando na linha do litoral. O trip 5345 está sob contato radar na decolagem, sobe a nível de voo 380. Está presente voo e proa de Leda, após Leda Eudes. Leda Eudes, 5345. 5345, caso vá efetuar algum desvio à sua direita, por favor informar ao controle. Nós temos uma aeronave na sua posição de 3 horas, meia dúzia de milhas, no rumo nordeste a 2500 pés no Papalfa 32. Não será necessário o desvio a 5345. Já está esperando o tráfego de altitude, 5345, subo ao 380, sem restrições. 45. Pro 208, chame Recife, ano 2685, ao alternando 133, decimal 65. 2685-3365, azul 4208, obrigado, bom dia. Bom dia. Vitor Mike Quebec, ciente, é porte, no ideal de descida é o visual com o local de pouso. Aeronave, como está? 2223, autorizado por SEC, reporte, vamos para o TAC. R62191, na escuta. Procura. Canal R62191, infelizmente, se o senhor quiser, só puder decolar da 1028, vai ter que esperar a liberação do rotão. Não, mas eu já sabia, Tanita. É... Tá bom, nós vamos ter que tirar então metade dos nossos passageiros aí. É, não é possível a coordenação, é... talvez no horário do almoço deles, alguma coisa desse tipo. É 11 horas local, não? Que tem interrupção da obra? É 11 local. Tá, obrigado. P5345, chame Recife, 1251, alternando 133, decimal 25. 125, 133, 25, 23, 25. Juliette, agora de cópia. Dois, autorizado táxi via pátio 1, na interseção da Lima, Chame Torre, 112 decimal 6. Fique atento ao sinalizador da entrega. Passaredo 2223, táxi autorizado via Mike Quebec, chama na Quebec. Cinco, oito, dois, meia. Ah, a intenção é alternar Recife, tá? Prossegue para Recife. 5826, ciente. Confirme o nível que o senhor vai manter para Recife. Almeia, responder 01151. Ah, tá ok, 35. O passaredo, manda a posição. Cuca, fala 3 por dia, velho. Cuca, estou, Juliette, se você já me correto, para acionamento e táxi, chame torre 118, decimal 6. Decolar rapidinho? Afirmativo, então está autorizado ingresso e decolagem e está restrito inicialmente ao nível 080, tá ok? Sim, estou passando aqui o controle Recife, muito grata pela formação, é de 5826. Fica o nível 180 para a vitória da conquista, tá entendendo? Sim, chegou o helicóptero. 5-2-2-0. Presente, padrão 350, confere? Sim, está autorizado pelo controle 350, aguardando somente a confirmação com o centro Recife, o 5826. Livre, Senado, centro Recife, táxi. O reversor operante, Web 5826? É, eu estou com o reversor do meu motor esquerdo. Inoperante. Nota, está copiado. Está 17, pois o reversor inoperante. Por motivo de segurança, eu estou alternando o Recife. O 360, via Abdul 16, pista 35, curva esquerda, saída Arbor, Elefa. Controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6. Transponder 5156. flashback. Teste litoral sul, reporte através do parque de Pituaçu. Leão, livre de voo 360 via pelo 10. Pista 17, curva direita, saída da El, Leda Pires de controle 119.35, torre 118.6. Transponder 5145. Controle 119-35, transponder 5145, Xené 629. Fala, campeão, 629. O Xené 629, cotejamento correto, repórter, controle por cidade. Você botará 629. Papa Romeu, Hotel Delta Charlie, prossiga para Salvador. Azul 4299, só explicando, a saída vai ser da El Leda Bridge, da pista 35, curva direita. Autorizado via corredores, confirme o tipo de equipamento. Hotel Delta Charlie, acende transponder 0225, modo normal, está autorizado 500 pés no cruzamento da Baía de Todos os Santos na proa do Farol da Barra. O Hotel Delta Charlie reporte indo através do Farol da Barra. Controle. Prossiga. Autorizado nível de voo 350 como final pelo Centro Recife. Chame agora frequência 12685, alternando 133.65. 12685, 3365. Obrigado, até mais tarde. Até.